Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. O Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Pois bem, faltando 13 minutos para as 9 horas da manhã, quero saudar, cumprimentar e dar as boas-vindas aqui ao candidato à Prefeitura Municipal de Chapecó, César Valduga. E a partir daí, né, a semelhança das outras entrevistas é com eles, né? A mim só cabe interpelar, fazer as perguntas, mas o espaço maior a fala é do candidato. E nessas boas-vindas, Valduga, como tenho falado com os demais, quem acompanhou os programas sabe também, a gente tem muita gente nova em Chapecó, muito eleitor de primeira viagem e que muitas vezes não conhecem mesmo. Mas, poxa, eu sou Valduga. Sim, a velha guarda o conhece. Mas e esses jovens? Quem é? De onde veio? Filiação partidária, família, formação? Creio que tudo importa, né? É a hora de apresentar-se, então. Seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes deste importante programa da Supercondá. Quero cumprimentar o meu colega e companheiro Gilberto, que está conosco, nosso vice, cumprimentar o Modesto, a Miriam. E meu nome é César Antônio Valduga, conhecido como Valduga. Sou nascido no distrito de Campos Novos, né, numa comunidade chamada de Barra do Leão. Depois, iniciei minha carreira profissional e também onde que me formei enquanto técnico contábil, economiário, bancário. Mais tarde, fui transferido do município de Capinzal, enquanto bancário, para o município de Caibi, né? Caibi. Depois trabalhei em Maravilha, São Carlos e Chapecó. Chapecó, né? Onde que fui acolhido, onde que constituí a minha família. O nome da minha esposa é Margarida. Tenho 3 filhos, o mais velho é dentista, tenho o Felipe, o Vinícius é acadêmico de Direito na nossa UNO Chapecó, qual o nosso querido reitor Gilberto, que se encontra aqui, né? Foi um grande protagonista também dessa nossa universidade, que é um orgulho para todos nós, não só chapecoenses, mas principalmente para todo o Oeste. Como bancário, enfim, aprendi muito, né, sobre economia, conceituado um dos maiores bancos da América Latina, o banco que ingressei e que me orgulho muito de ter sido bancário. Minha esposa, professora, Margarida, com ela então tive esses 3 filhos. Sou filho de um sapateiro, de um músico, meu pai João Valduga, filho de uma professora, né, uma professora. O nome dela é Lair, como também a minha esposa é professora da rede municipal, isso é muito importante, e que a gente debate com ela todos os dias, né, a educação, né, do nosso município. Tive a oportunidade de ser vereador por 2 legislaturas do nosso município de Chapecó, e a confiança que eu tive em Chapecó, da nossa população, de ter sido 2 vezes o vereador mais votado, né, do nosso município, e que procuramos, enfim, enquanto vereador e nas prerrogativas de legislar, fiscalizar e cooperar os atos do Poder Executivo, sempre preocupado com a população, apresentando as demandas, né, tanto nas áreas sociais, como na área econômica, na área da educação, na área da saúde, na área do desenvolvimento, sempre presente nas comunidades. Valduga sempre presente nas comunidades. Isso sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Olhando as pessoas, sempre tive como filosofia que as pessoas são muito mais importantes que as coisas. E também tive a oportunidade, no município de Chapecó, juntamente com 72 entidades, criar aqui em Chapecó o Comitê de Combate à Fome, um movimento que foi liderado pelo sociólogo Herbert de Souza Betim. Inclusive, a tua mãe participou naquela época desse movimento que nós tivemos aqui em Chapecó, mas que foi um movimento a nível nacional, o Comitê de Combate à Fome, o qual liderado por muitas entidades pastorais, sindicais, iniciativa privada, profissionais liberais. E depois do Comitê de Combate à Fome, juntamente também com muitas entidades do nosso município de Chapecó, nós criamos o programa Verde Vida. O Verde Vida, um programa socioeducativo e ecológico, cuja missão, a visão e valores que foram determinados por muitas entidades do nosso município, tendo como objetivo principal resgatar o jovem em situação de vulnerabilidade social, das ruas, enfim, dando oportunidade a esses jovens através de um programa socioeducativo que é o Verde Vida, que se transformou numa referência nacional. Isso sempre não me canso de falar, orgulho para todos nós, chapecoenses, uma entidade que foi construída por muitas pessoas, por muitas entidades envolvidas e que se somaram-se nesse grande projeto, que inclusive ganhou prêmios importantes como o da Unicef, da Bovespa. Fomos premiados pela Bovespa, pelo Sempre. É um programa a nível nacional que trata sobre as questões de cunho ambiental e também social, e também muitas premiações que o Verde Vida adquiriu no decorrer de todos esses anos. Mas sempre lembrando que um programa constituído por muitas pessoas que se envolveram, que se dedicaram, que se doaram, pelos jovens que sempre que lá participaram e que continuam participando desse programa, que traz a esperança. Hoje eu posso dizer que sou muito feliz de ter compartilhado com tantas entidades no nosso município, através desse programa, onde que eu me encontro seguidamente com jovens hoje que são empresários. Gilberto, que está aqui comigo, são empresários que têm bancário, que têm economiário, que têm comerciário, que são profissionais liberais, que são pais de família, que são pais de famílias e que me encontro, até muitas vezes eu nem me lembro mais, do jovem, mas que eles lembram da gente, que a gente compartilhava, enfim, no programa Verde Vida, toda uma caminhada, que o objetivo sempre foi o nosso foco principal, o resgate da cidadania, de dar a oportunidade, de buscar a qualificação profissional desse jovem. Então, esse sentimento, essa energia que sempre me moveu para o bem-estar da população chapecoense, numa região onde que nós instituímos o Verde Vida, uma região onde que sempre foi muito rotulada por muitos anos, e que lá, juntamente com diversas parcerias na região do São Pedro, onde que se tornou um programa de referência nacional, uma referência para Chapecó, e o mais importante, que continua vivo, que está sendo administrado bem por outras entidades, também por outras pessoas, até porque as pessoas passam. As pessoas passam, mas as instituições, ela permanece. As instituições, elas ficam. E é muito importante que, quando a gente abraça uma causa, a gente faça as coisas bem feitas. Também Chapecó sempre foi muito envolvido com as questões culturais. Fui presidente do Grupo Italiano Fratelli, um grupo italiano, sempre gostei muito de cantar. Apesar que me aconselharam: Valduga, pare de cantar, que eu acho que isso só perde voto. Daí dei uma paradinha, um pouco de cantar, mas eu adoro cantar. Então eu participei e liderei junto com demais membros do Grupo Italiano Fratelli do nosso município. Sempre fui muito envolvido nas questões culturais, artísticas, na minha vida. Também sou membro do coral Alegria de Cantar, do presidente Médici, sou padrinho desse grupo. Então é um orgulho para nós, chapecoenses, também estarmos envolvidos nas questões culturais do nosso município. E como vereador, eu assim trabalhei muito pela nossa cidade, né? Fiscalizando, cooperando com os atos do Poder Executivo, propondo, fazendo projeto de lei. E depois de eleito duas vezes vereador do nosso município, que é um orgulho para mim, e essa confiança que não tem preço. Sempre falo que a confiança a gente não compra, que a confiança a gente conquista, trabalhando, estando presente, ouvindo as pessoas, ouvindo as pessoas ser a voz daqueles que não têm voz. De dar oportunidade àqueles que querem oportunidade, mas tem que querer. Então a gente sempre foi um instrumento nesse sentido. Chapecó, né, me elegeu deputado estadual, fui muito bem votado aqui no nosso município, e que me orgulha muito, estou trabalhando muito, né, enquanto deputado estadual, e agora esse chamamento, né, da nossa coligação Chapecó Novos Tempos, junto com o Gilberto, né, do nosso partido PCdoB, juntamente com o PMDB, enfim, agora se colocando à disposição de Chapecó, né? Chapecó é muito importante, e enfim, essa minha caminhada, essa nossa história, do nosso envolvimento, né, das nossas lutas que se somam, que se conjugam com um só objetivo, né? É de lutar pelo nosso município, olhando o nosso homem, nossa mulher do campo, e o nosso homem e nossa mulher da cidade. Bom, tendo se apresentado, aí em consequência vem, a gente tem que ressaltar que são candidatos jovens, essa eleição conta com candidatos jovens, né, para a vida política, para a vivência política, enfim, é uma característica, é um diferencial, acho que todos na faixa dos 40 e muitos, 50 e poucos, né, por aí. Então, deu uma espécie de uma renovada, digamos assim. Muito bem, isso posto, a gente entra na questão da coligação, porque Chapecó Novos Tempos, cada nome remete a um pensar. Então a gente imagina algo novo, algo diferente, e também se pergunta o que que cabe, o que que há de novo e o que que há de diferente nessa nossa política tão cheia de mazelas, né? Tão cheia de fatores complicantes, e todo brasileiro está um pouco desgastado com isso. Mas enfim, como é que vocês chegaram ao entendimento de que sim, o nome deve ser Chapecó Novos Tempos, e mais do que isso, porque os ouvintes perguntam, né? Já vamos nos adiantando aqui. Por que PCdoB e PMDB? Como é que foi essa orquestração, digamos assim, candidato? Muito bem, Raquel. Você, primeiramente, que é um orgulho ter o Gilberto como companheiro, né? Nós nos afinamos muito, não só de agora, mas de muito tempo. E Gilberto vem da educação, né? Então, essa coligação, podemos dizer que assim, ela nasceu do diálogo, do entendimento, da conversa. Né, PCdoB e PMDB. Compomos enquanto um projeto para o município de Chapecó. Porque quando a gente coliga, quando a gente casa, é que nem no casamento. A gente casa, a gente coliga, né, porque temos uma compreensão. PCdoB e PMDB, Valdug e Gilberto têm uma compreensão. Né, nós conseguimos entender melhor o município de Chapecó. Eu falo município, eu não falo só cidade, porque Chapecó tem o interior, tem a cidade, então nós temos que lembrar que também o homem do campo, a mulher do campo, né, o homem da cidade, o homem e a mulher da cidade se conjugam-se, né, numa cidade, num município. Então, a nossa coligação PCdoB e PMDB, ela se deu principalmente através do entendimento. Quando nós compomos e que também dialogamos com demais outros partidos, se deu no campo das ideias, se deu no campo dos debates, né, se deu no campo do projeto que nós queremos para o município de Chapecó. Então, essa coligação que se afinou pelo projeto, onde que trabalhamos tecnicamente ao longo de 2 meses em um projeto de gestão mais enxuta, uma gestão pública mais enxuta, uma gestão inteligente para uma cidade mais humana, para um município mais humano, né? Que possamos concretizar políticas públicas que sejam, acima de tudo, inteligentes. E tendo como parceiro Gilberto, do PMDB, e também com o apoio de todas as lideranças do PMDB, até porque a nossa composição aconteceu de forma unânime, tanto por parte do PCdoB como por parte do PMDB. Isso é muito gratificante, é muito importante quando que se dá a questão da unidade. E tendo Gilberto como vice, que é mestre em ciências ambientais, que foi pró-reitor de administração da nossa querida UNOESC, do nosso município, contribuiu com o processo de fundação da UNO Chapecó, onde foi reitor entre 2002 e 2004, foi diretor de educação superior da Secretaria de Estado de Educação, é membro do Conselho Estadual de Educação. Então, eu estou muito feliz de ter essa coligação PCdoB e PMDB, Valduga e Gilberto, né, porque se conjugam, enfim, a eficiência, onde que se conjuga a experiência, aonde se conjuga a energia, tanto minha como do Gilberto, o sentimento público que nós temos em administrar Chapecó, em fazer uma gestão que seja uma gestão moderna, eficiente, onde que queremos governar Chapecó para as pessoas, queremos governar Chapecó para todos. Então, isso para nós é muito importante. Chapecó novos tempos, né? Chapecó agora um novo centenário, que queremos conduzir nosso município a um novo tempo de desenvolvimento econômico e social, e não a um projeto pessoal meu e do Gilberto, mas sim que sonha apenas em ser um prefeito, mas que nós possamos realizar dentro desse objetivo, né? Grandes projetos, de cumprirmos com a nossa missão de governar bem de Chapecó. Mas além de Chapecó, o que nós podemos fazer mais? O que nós podemos fazer mais, além das responsabilidades que tem o prefeito, que tem o vice-prefeito? Então, essa missão que nos chamas para essa grande caminhada, para que com princípios, honestidade, que é muito importante nos dias de hoje, inclusive, que a própria política está desacreditada, Gilberto, né? Que a falta de honestidade, a falta de ética, muitas vezes. Então, nós queremos, enfim, propor um governo que seja honesto, que tenha ética, que tenha pluralidade, que tenha respeito às pessoas. Como sempre falo, as pessoas são muito mais importantes que as coisas, onde que queremos construir uma cidade que seja mais humana, e com eficiência e transparência na gestão pública, que a gente sempre fala sobre isso, dar transparência. E nós queremos, além do portal da transparência que nós temos hoje através das redes sociais, mas que nós queremos ter um placar eletrônico aqui no nosso município de Chapecó, apresentando quanto Chapecó arrecada, quanto Chapecó gasta, de que forma está sendo gastado, né? De que forma está sendo aplicado os recursos públicos. Os recursos públicos têm que ser bem aplicados. Isso se chama gestão democrática, se chama gestão com responsabilidade social, sustentabilidade, equidade no desenvolvimento econômico e social do nosso município. Então, são tantas coisas que nos movem nessa coligação, que Valduga e Gilberto, sem dúvida nenhuma, é o diferencial da nossa gestão. Nós sempre tivemos presente nos bairros. Isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Ou seja, dialogando com as pessoas, presente nas comunidades, queremos fazer uma gestão que seja lembrada por ser inclusiva e participativa, colaborativa, preocupada com as pessoas, Em nossa proposta de governo, podemos dizer que podemos assim optar por um modelo moderno de gestão, pautado na ampliação dos conceitos de saúde, educação, segurança. São coisas que são importantes, que isso estejam presentes. Mas eu e Gilberto, e PCdoB e PMDB, do porquê dessa coligação, até pode pensar, por que só PCdoB e PMDB? Olha, é uma pergunta que até os ouvintes fizeram ontem, né? Conversamos ontem com a Luciane Carminati, porque se tinha a ideia de que todos que têm um pensar de oposição poderiam se unir, né? Poderiam dizer, olha, vamos juntar aqui Partido dos Trabalhadores, PCdoB, o próprio PMDB, os demais partidos, chamamos de pequenos, chamamos de nanicos, enfim, mas todos esses partidos unidos poderiam fazer um chamado frentão. E essa união não ocorreu. A Luciana disse, olha, a gente tentou, esgotou as possibilidades. mas a gente foi preterido. Preterir seria o termo certo, não querer, a hora de querer e a hora de não querer, de abraçar e de deixar de abraçar. Foi a hora de deixar de abraçar? Raquel, eu costumo falar que a gente, quando compõe, a gente não pode compor apenas para ganhar as eleições. Nós compomos pensando também em governabilidade. Compomos enquanto um projeto para o município de Chapecó. Isso entra no diálogo, isso entra no debate, entra no debate. E não faltou, realmente, vontade, tanto por parte do PMDB, através do Gilberto, tanto por parte do PCdoB, através das nossas lideranças, né, de dialogar. Esgotamos, enfim, todas as possibilidades, tanto com o Bloco do Bem, também com outros partidos. PCdoB e PMDB fez o diálogo, fizemos o diálogo, mas uma gestão enxuta, né, para o projeto que nós queremos, enfim, que nós pretendemos por um município, só PCdoB e PMDB, permite que Chapecó, que a prefeitura, não tenha que ter um inventário logo depois de Gilberto e Valdug eleito. Que a prefeitura não tenha que ser loteada, né, com cargos que se falam por aí, ou seja, espaços, né? Nós queremos uma gestão que seja enxuta. Quando a gente se propõe a fazer um governo, quando a gente se propõe de uma Chapecó para os novos tempos, diante da situação econômica, principalmente, que vive o nosso país, é pensar numa gestão mais enxuta, né, com menos cargos, né, com menos cargos de confiança, que nós possamos, enfim, qualificar ainda mais os nossos servidores públicos do nosso município, que é o maior patrimônio da nossa população, do nosso município de Chapecó. É fazer uma administração eficiente e moderna, né, e com excelente prestação de serviço. É isso que o PCdoB, é isso que o PMDB, é isso que a coligação Novos Tempos pretende, seja aqui com princípios, com eficiência, numa administração enxuta, sem precisar fazer inventário, sem precisar lotear, né, os cargos na prefeitura, e acima de tudo que possamos valorizar o nosso servidor público municipal. A ele que nós temos que, enfim, cada vez dar mais oportunidade de qualificar o nosso servidor, de propor a valorização desse servidor, mas sem o tomar lá da cá, sem o dando que se recebe, que hoje nas gestões públicas acontece muito. É por isso que muitas prefeituras, né, estão quebradas, muitas vezes estão endividadas, né? E temos que pensar além das caixinhas e perceber que uma boa educação, né, que reflete na saúde e no bem-estar da população, isso é importante, mas que precisa de recursos. Por isso que nós precisamos de uma administração enxuta. Eu sou fiel a princípios e não podemos querer o poder apenas a qualquer custo. Precisamos respeitar e ouvir as pessoas. Chapecó Novos Tempos precisa de renovação, participação das pessoas, ouvir a população, de ser a voz daqueles que não têm voz, de dar oportunidade àqueles que querem oportunidade. Nós não podemos admitir que nos dias de hoje as pessoas têm que enfrentar filas para poder ir ao médico, para poder ir à saúde, ao hospital. Então, para isso, nós precisamos, enfim, reduzir, enxugar a máquina, nos adequarmos à nova realidade. E Gilberto e Valduga se propõe, a Chapecó de Novos Tempos, propor, enfim, uma administração moderna e eficiente, mas que a prefeitura, né, não seja, né, um cabidal para acomodar, né, os seus amigos, os seus compadrilhos, né, enfim, uma gestão que realmente seja eficiente, moderna e que seja o novo para o nosso município. E também de pessoas técnicas ocupando espaços técnicos. Isso é muito importante, Raquel, muito importante. A gente percebe em muitas gestões que temos pessoas que não estão qualificadas para exercer determinadas funções. E uma coisa que tanto eu como o Gilberto sempre temos debatido, sempre temos conversado, quando a gente fala em fazer uma gestão eficiente e moderna, é para que, enfim, seja moderna e preste serviço de qualidade para a população, aqueles que pagam seus impostos, né, que movimenta a nossa economia local. Então é uma responsabilidade enorme que nós vamos ter a partir do ano que vem, Valduga e Gilberto fazendo a Chapecó que realmente a população espera, né, mas que com uma administração eficiente, com uma administração enxuta e que possamos prestar bons serviços para a nossa população chapecoense. Olha, o Valduga praticamente já respondeu uma pergunta que eu faria nesse bloco, que é em relação... A gestão, ela tem dois momentos, né? A questão da gestão interna, né, o como fazer, e a questão do município e tudo que o cerca. E aí eu inverto um pouco a ordem para que a gente arremate então essa questão. É, quando se fala em gestão pública, como é que vocês imaginam, para concluir isso, esse desenho administrativo? É, qual é a relação que vocês vão ter com o funcionário concursado, com o cargo de confiança? Tem muita gente que aprendeu a maldizer o cargo de confiança, não é assim, eles são necessários. É, ou colocar de um lado, né, o cargo de confiança como inimigo do funcionário concursado. É possível, ou talvez seja uma fala muito fácil, e não vou colocar técnicos. Mas e aí, quer dizer, de onde é que você puxa esse técnico? Previsão de concurso, se vocês pretendem. Como é que vocês imaginam, se já houve tempo de delinear isso, se a coligação, porque são só dois partidos, acho que fica bem mais fácil, né? Sentou e pensou, o que queremos para Chapecó? Pretendem concurso? Pretendem o quê? Bom, Raquel, a nossa prefeitura hoje tem aproximadamente 6 mil funcionários, né? Nós precisamos cada vez mais valorizar o nosso servidor público municipal, e muitas vezes eles pedem a própria questão da sua qualificação profissional. A qualificação profissional. E quando a gente pensa numa cidade para o futuro, uma cidade do futuro, né? É fazer boas prestações de serviço. Não adianta fazer concurso e não chamar, né? Até porque muitas vezes você faz concurso e não se chama, né, os concursados, aqueles que passaram pelo concurso. Quando nós pensamos numa Chapecó com desenvolvimento econômico, humano e social, né, é pensar nas pessoas, é pensar na população, é pensar no servidor público municipal. A prefeitura hoje tem quase 6 mil servidores. Quase 6 mil servidores. Então é bastante. É bastante profissionais que nós temos. Vamos colocar com um exemplo, né? A prefeitura hoje, ela contrata empresas de fora para fazer projetos para execução do nosso município. Sabendo que nós temos profissionais, né, que têm formação em engenharia dentro da prefeitura. Ou empresas que prestam serviço dentro da engenharia no município de Chapecó. Será que nós precisamos chamar essas empresas de fora para prestar esse tipo de serviço? Nós precisamos valorizar, né, o nosso servidor público municipal. Né? Nós temos, por exemplo, uma usina de asfalto no nosso município que precisamos modernizar. Quando ela estava em funcionamento, ela tinha capacidade de fazer 2 quilômetros por dia para fazer asfalto. E lá na nossa usina tem mais de 50 funcionários. Será que nós não podemos fazer asfalto, né, através dos nossos funcionários, através da nossa usina, né, e fazer mais barato para o município de Chapecó, sem muitas vezes precisar contratar ou terceirizar esse serviço? Então nós temos, sem dúvida nenhuma, como agregar valor, como gastar menos, valorizando, né, o nosso servidor público municipal. Então, é essa a nossa proposta também, enquanto governo, de fazer asfalto mais barato. Chapecó é, sem dúvida nenhuma, uma cidade que se desenvolve. É um município que tem sido uma referência a nível do estado de Santa Catarina. É a sexta maior economia do nosso estado, onde que o nosso desenvolvimento econômico se prospera cada vez mais, onde que a prestação de serviço, ela é muito eficiente no nosso município, e que nós precisamos, enfim, uma Chapecó onde que possamos construir uma cidade mais humana, com mais desenvolvimento econômico, né, melhorar a nossa educação, melhorar cada vez mais a nossa saúde. Enfim, são muitas coisas que nós precisamos aplicar, né, sermos mais eficientes, sermos mais modernos, né, e principalmente uma administração que ela seja mais enxuta e com servidores cada vez mais qualificados. Ok, para finalizarmos então a questão de gestão e administração, muito se fala, e eu já lhe questionei quando era pré-candidato, nesse sentido, né? Existe muitas vezes, por ser PCdoB, um olhar meio ressabiado, dizendo, olha, mas o Partido Comunista não fez as pazes com o capital, portanto não vai desenvolver Chapecó, não vai colocar Chapecó no trilho do desenvolvimento. Por outro lado, tem a pergunta, mas o que, que cabe ao gestor municipal? Ele pode interferir em relações econômicas, ele pode interferir em relações privadas, ele pode ser, como é que se fala, né? Usa-se muito aquela máxima de eu vou aquecer a economia, mas é função de prefeito aquecer a economia? Então, para finalizar essa discussão, né, como é que se faz isso, como é que se imagina gerindo o município, e tem que se falar, tem que se reconhecer, em um contexto de crise, por mais que Chapecó seja diferenciado, a economia nacional nos fala, melhorar mesmo, final de 2017. Então, como é que conjuga esses valores e diz, olha, dá para Chapecó fazer mais, Chapecó aí fazer melhor, Chapecó buscar novos tempos, mais um contexto de crise? O PCdoB sempre prezou por um projeto desenvolvimentista, junto com o PMDB, que se conjugam, né, com esse objetivo. E, sem dúvida, pode fazer muito mais. Né? Chapecó, né, vai fazer muito mais a partir de uma administração que ela seja enxuta, em parceria com o poder produtivo, em parceria com as PPPs. Vejo que temos iniciativas, aqui podemos citar a questão do aeroporto, que tem que buscar também a participação da iniciativa privada. Nós, enquanto deputado estadual, que tivemos muitas vezes em Brasília, Raquel, com reuniões com a SAC, com a ANAC, para que nós possamos, enfim, dar resolutividade sobre a questão do nosso aeroporto municipal. Qual há muito tempo se fala em modernização, mas que nós fomos ver em loco, o nosso aeroporto sequer, enfim, tem uma área própria para que nós possamos modernizar o nosso aeroporto Serafim Enos Bertazzo. Agora, em fevereiro, através das nossas articulações, junto com o DINFRA, com os órgãos governamentais do Estado de Santa Catarina, mas também com a SAC, Secretaria da Aviação Civil, que está em Brasília, nós, enfim, conseguimos fazer encaminhamentos importantes. Fevereiro desse ano, o governo do estado assumiu o compromisso de desapropriação de uma área de terra de mais de 200 mil metros quadrados do nosso aeroporto, para que possamos modernizar o nosso aeroporto Serafim Enos Bertazzo. Né? Que, enfim, esse projeto nem estava ainda concluído, estava passando ainda por um projeto de viabilidade apenas. Apenas para o projeto de viabilidade. Aonde que nos compete daqui para frente é fazer, enfim, a desapropriação de uma área de terra, até porque Chapecó, pelo fato de ser polo regional e que atende o estado do Paraná e Rio Grande do Sul, até inclusive é um aeroporto que ele hoje se mantém. Mas nós temos que pensar no aeroporto que ele se transforme também em cargas no futuro. Para ter uma ideia, o transporte de cargas da nossa produção aqui de Chapecó, ela vai para São Paulo para ser transportado via aérea. E Santa Catarina ainda não tem um plano aeroviário. O que tem hoje é de 30 anos atrás. E nós, enquanto deputados estaduais, estamos trabalhando para que no estado de Santa Catarina nós possamos ter um plano aeroviário que também está sendo contemplado Chapecó. Este ano está sendo colocado no orçamento já mais de 100 milhões de reais para que o nosso aeroporto Serafim Enos Bertazzo, né, enfim, seja modernizado, que é uma das grandes bandeiras que a gente vem trabalhando já há muito tempo, desde quando nós iniciamos, inclusive, nosso mandato, quando nós éramos vereador, né, e que urgentemente nós precisamos olhar sobre a ótica da questão da competitividade, do desenvolvimento econômico do nosso município, né, enfim, para que pensamos em geração, emprego e renda, para dar oportunidade às pessoas, àqueles que estão vindo, pensando na questão do turismo da nossa região. Então, é fundamental olharmos sobre a questão da ótica do desenvolvimento econômico também a modernização do nosso aeroporto municipal de Chapecó, culminando também com a questão dos parques tecnológicos. Nós estamos com a conclusão quase do nosso parque tecnológico do município de Chapecó em 80%. Nós precisamos que, culminando com a questão da educação, o nosso parque de inovação tecnológica, rapidamente, ele venha entrar em funcionamento. Então, essas parcerias que nós temos que buscar também com a iniciativa privada, que é muito importante, seja um governo, né, uma gestão moderna, uma gestão eficiente, ele tenha, né, essa relação com o setor produtivo, para que possamos, sem dúvida nenhuma, buscar cada vez mais o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Até porque sempre tive a filosofia, Gilberto, que sem econômico nós não conseguimos fazer o social. É muito importante que tenhamos um município com um desenvolvimento econômico, olhando também a nossa agricultura, com assistência técnica, né, dando oportunidade ao nosso jovem do campo, na educação, também a questão do esporte, do lazer, culminando com o estancamento do êxodo rural, que acontece, né, frequentemente hoje no nosso município, e nós temos que, enfim, dar essa oportunidade também ao homem do canto, ao homem do campo, proporcionando desenvolvimento econômico também para a nossa agricultura, para os nossos agricultores. Então, nosso foco não é mudar Chapecó apenas para, mas prepará-la para um novo tempo. Nós queremos Chapecó para um novo tempo. E isso, e o Gilberto, com a experiência que o Gilberto tem nessa área da educação, de sendo um reitor, que foi reitor da nossa UNO Chapecó, da nossa UNESC, professor, né? Enfim, com a sua capacidade técnica, com a sua capacidade de compreender melhor o nosso município de Chapecó, vamos culminar, sem dúvida nenhuma, numa Chapecó para novos tempos, onde que as pessoas sejam cada vez mais felizes no município em que vive. Muito bem. Isso explicado, então, essa relação, né, tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, como vai se relacionar com funcionários, enfim, como vai compor o seu governo e como vai também melhorar o que pretende que seja melhorado em Chapecó, o Valduga respondeu. Claro que é o que o tempo permite. A gente vai para o intervalo comercial e na volta vamos focar em dois pontos que sempre são pontos de discussão de campanha, porque são os pontos que tocam direto na vida do cidadão, educação e saúde. Então a gente vai para o intervalo comercial. Além disso, também vamos falar em segurança pública. É intervalo, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Pra fechar negócio agora, a Casas Bahia topa baixar o preço, topa fazer sem entrada e topa vender em 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Pra vender milhares de notebooks, colocamos notebook positivo, Intel Quad-Core, Windows 10 por R$ 1.099 à vista. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Aprenda a planejar seu orçamento num clique. Acesse consumosocial.com.br e saiba mais. Alferi, é hora de ir. Aí o que, mulher? Aí de pegar as coisas na Alfana Baratinho. Tapetes antiderrapante, apenas R$ 9,90 o metro. Alfana. Colchas de casal em patchwork a R$ 79,90. Alfana. Camisa gola polo adulto a R$ 19,90. Alfana. Tecido viscose estampada a R$ 9,90 o metro. Alfana. Sutiãs com bojo a partir de R$ 14,90. Alfana. Toalhas de banho a R$ 9,90 e de rosto a R$ 4,90. Alfana. Calças jeans masculinas a R$ 29,90. Alfana. Plástico olhado a R$ 8,90 o metro. Alfana. Capas de colchão de casal a R$ 18,90 e de solteiro a R$ 12,90. Alfana, lugar para a família comprar barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023.

9:33. A conversa agora, ela remete muito à questão prática, porque saúde pode ser aquele conceito ou educação, né? A saúde no conceito de prevenir, para que futuramente não tenhamos doenças, etc. Na educação, aquele conceito de que vai mudar a realidade do Brasil a longo prazo. Mas quem assumir a Prefeitura Municipal de Chapecó, já no primeiro dia útil, vai ter que responder com questões práticas. Então, de uma forma assim, em geral, como vê a saúde do município, o que que pretende realizar de mudanças? Eu sei que ainda não, os planos de governo não estão prontos das coligações, mas já deve ter entendimento, sim, se o nome é Chapecó Novos Tempos, alguma coisa deve remeter, né? O que seriam Novos Tempos na saúde? Muito bem, Raquel. Na saúde não existe uma única prioridade. Os problemas na área da saúde são vários, né? Como a questão das consultas, vejo que, né, o nosso município de Chapecó enfrenta problemas muito graves sobre a questão das consultas, ainda são as filas, né, para as consultas, principalmente as consultas com as especialidades. Chapecó, dentre 57 especialidades que nós temos a nível nacional, 43 especialidades nós temos no nosso município, mas que nós temos muitas dificuldades, né, principalmente com relação à questão de falta de médicos nas unidades de saúde do nosso município, como também a falta de medicamentos, que também é uma constante. Isso a gente ouve muito a população, e é o grande reclame, né, pela falta de medicamentos. Até muitas vezes o médico, ele dá a prescrição do medicamento, mas vai na unidade de saúde e não encontra o medicamento da receita, enfim, efetuada pelo médico. E é necessário, sem dúvida nenhuma, ampliar o conceito de saúde, como a questão da saúde preventiva, a atenção básica, o médico da família. Vejo que é muito importante hoje o trabalho que desenvolve os médicos no nosso município e também os demais profissionais da área da saúde, que têm que ser valorizados. Mas Chapecó precisa urgentemente contratar mais médicos. Eu vejo o nosso hospital materno-infantil, que tem uma deficiência na área da pediatria, pela falta de médicos pediatras. Eu fui chamado muitas vezes, né, para acompanhar algumas famílias, enfim, alguns reclames da população chapecoense no hospital materno-infantil por falta de médicos, de madrugada, à noite, mesmo quando era vereador, né? Então, a importância aí do médico, da família, também dos agentes de saúde, que precisam ser mais valorizados, como também os médicos, os demais profissionais da área de saúde. Eu vejo como o pessoal da enfermagem, o técnico de enfermagem, o auxiliar, enfim, que são para-choques, que fazem o primeiro atendimento na área da saúde. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, repensar, né? Repensar a saúde pública do nosso município, buscando dar mais oportunidade à população de fazer a medicina preventiva. E a medicina preventiva, a saúde, né, passa também basicamente pela questão da habitação. Chapecó tem um déficit habitacional enorme. Enorme. São mais de 4 mil famílias que aguardam por habitação. Eu mesmo tive há poucos dias lá no Borman, lá na Vila Esperança, e aí a gente vê realmente e sente na pele essa dificuldade de pessoas ainda, Gilberto, que mora à beira dos rios, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso é sinônimo de doença. E essas doenças, elas podem ser prevenidas através do esporte, através do lazer, né? Através da habitação, principalmente. São muitas famílias ainda que não têm habitação e que moram em condições subhumanas no nosso município. E Chapecó tem que encarar de frente os problemas, como a questão do saneamento básico, que é muito importante. Aqui quero citar até inclusive o caso lá do Monte Castelo, aliás, do Esperança, do Monte Castelo também, onde que o esgoto corre a céu aberto. Isso é sinônimo de doença. É preocupante. Então, nós temos que buscar urgentemente resolutividades, né, sobre a questão da saúde preventiva do nosso município, através do esporte, através de políticas públicas para o nosso jovem. Nós pretendemos ter em Chapecó o centro de referência para o jovem, para que tenha oportunidade, seja com praças, área de lazer, programas de atenção básica à família. Chapecó tem 26 unidades de saúde. São 53 bairros. Nós temos que, enfim, priorizar esse atendimento para que as pessoas, quando você faz uma habitação, por exemplo, né, lá se leve primeiramente, Gilberto, às políticas públicas. Quando a gente faz habitação, exemplo aqui do Expoente, do Monte Castelo, primeiro vá à saúde, primeiro vá à segurança pública, vá à educação, vá à escola, vá à creche. Né? Não primeiro levar as pessoas e as pessoas ficam, enfim, abandonadas. Ficam sem as políticas públicas que são necessárias. Então é urgente repensar, né, a saúde no nosso município em Chapecó, de uma forma integrada com as nossas universidades, no atendimento do nosso município. Eu, enquanto membro da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, e como deputado estadual, lutamos e conquistamos para o município do Chapecó o Centro de Oncologia Infantil. Antes, as crianças com câncer tinham que se deslocar até Florianópolis. A partir de então, né, esse tratamento Chapecó oferece. Isso foi um ganho muito importante, né? Então, essa nossa participação enquanto deputado, e a gente já conseguiu trazer muitas coisas para Chapecó e queremos fazer muito mais, né, para Chapecó em novos tempos, é ampliar o conceito. Isso tudo é uma gestão moderna, é uma gestão mais eficiente, aonde que a gente ouve as pessoas, né, aonde que a gente dá oportunidade para as pessoas serem ouvidas. Então, urgentemente, temos que rever o conceito de saúde no nosso município de Chapecó, com mais médicos, mais profissionais da área da saúde, a valorização também, que é muito importante. Chapecó perde muitos profissionais para outras cidades que valorizam mais e que pagam mais os profissionais da área da saúde. Então é urgente, porque a doença não marca hora. As pessoas que têm que aguardar anos, muitas vezes, para fazer uma cirurgia, um pequeno procedimento, um procedimento de complexidade na área da ortopedia, principalmente, né? E que, enfim, sofrem com a doença. Nós não podemos permitir que ainda nos dias de hoje isso venha a acontecer. Então, a valorização é muito importante dos profissionais, ou seja, através da compra de consulta ou do centro especializado, né, para fazer esse atendimento às pessoas, porque as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Saúde não é doença, saúde é a prevenção, e queremos trabalhar a medicina preventiva, enfim, dando oportunidade, tendo mais médicos, valorizando os profissionais da área de saúde e contratando mais médicos. Chapecó precisa contratar mais médicos, porque não adianta, né? Nós temos 26 unidades de saúde em Chapecó. 26, aqueles postos de saúde que a gente chama. Agora é só ter o prédio, não tem o médico. Tem que ter o médico, tem que ter o especialista. Gilberto, tem que ter o remédio. Isso é muito importante. Então, essa primeira atenção, né, se faz necessário. Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa, quando vai à unidade de saúde, e se ela não tiver lá o atendimento imediato, ela vai onde? Para o hospital regional. O hospital regional, ele é mais para, enfim, para as questões mais emergenciais, para fazer a cirurgia. E a nossa unidade de saúde, a UPA, tem que fazer esse atendimento. Nós temos excelentes profissionais na área da saúde no município. Agora, eles têm que ser mais valorizados. Eles têm que ser cada vez, ter oportunidades, vem para serem cada vez mais qualificados. E essa é uma demanda, e nós temos que entender, nós temos que encarar como uma das grandes prioridades no governo de Gilberto, no governo de Valduga, para uma Chapecó novos tempos, uma Chapecó mais moderna, pensando na saúde preventiva, enfim, valorizando os profissionais, principalmente da nossa área da saúde. Pois, em relação a isso e nas demais, porque aí a gente tem ainda que falar um pouquinho, é o tempo que vai caber aqui, porque depois tem a fala do ouvinte, né? Mas além da questão da saúde, tem também a educação e, se possível, segurança pública, mas fundamentalmente recurso para isso. Dá para falar em contratar mais médicos, dá para falar em ampliação. Vocês pensam, bom, e de onde é que vem o dinheiro para isso? Além de buscar as parcerias do governo federal e do governo do estado, e Gilberto, temos conversado, nós vamos criar aqui em Chapecó a frente parlamentar do município de Chapecó, né? Buscando os nossos deputados, independente de qual seja o partido, deputados estaduais, os nossos deputados federais, o nosso senador. A gente tem essa relação com o governo do estado, de Santa Catarina, uma boa parceria com o governo federal. Nós vamos buscar esses recursos, porque além de fazer, que cumprir com a nossa obrigação de gerir bem os recursos públicos, né, que a arrecadação do município é fantástica, é enorme a arrecadação do município. esse recurso tem que ser bem aplicado. É reduzindo aí os cargos de comissionados e de confiança, né? Acabar com a gastança, acabar com o toma lá da cá, né? Acabar que é dando o que você recebe. Enfim, são muitas coisas, muitas mudanças que nós precisamos. Precisamos zerar, precisamos iniciar, planejar bem a nossa cidade. Em muitos casos, replanejar e também planejar. Temos que planejar. Agora, ouvindo as pessoas, não impondo as mudanças, mas ouvindo, construindo junto com o povo, construindo junto com o setor produtivo, construindo junto com todos os movimentos, com a sociedade viva, né, as mudanças que realmente Chapecó precisa. É valorizar o cidadão chapecoense. E em termos, então, desta busca, né, dessa otimização, o que, que dá para dizer de forma mais resumida em relação à educação? Se existe algo de novo, ou quer dizer, mantendo-se o que tem, talvez em algum sentido, né, inovando? E em relação à segurança pública, ficam para agora, para finalizarmos esse bloco, né, de uma forma um pouco mais apressadinha, digamos assim, é função imiscuir-se numa questão que a Constituição diz, não, segurança pública é governo estadual, é governo federal, vale a pena entrar nesse assunto? Da mesma forma, o que apresentar de novo, tendo em vista que o caminho das pedras, o Valduga falou, olha, vou atrás, vou buscar recursos, vou apresentar projetos, mas enfim, nessas duas áreas que faltaram, pontualmente educação e segurança pública, já pensaram no campo das possibilidades? Olha, temos discutido muito com o Gilberto sobre a educação, até porque o Gilberto é da educação. Então se conjugam a experiência do Gilberto na educação com mais experiência que nós temos enquanto vereador, enquanto deputado estadual e agora como prefeito e vice-prefeito do município de Chapecó pela confiança do povo. É justamente pensarmos uma educação que ela seja integrada do infantil ao curso superior. Chapecó tem uma estrutura educacional muito ampla, que vai da educação infantil ao ensino técnico e também superior. Vamos trabalhar para potencializar, né, a aprendizagem dos alunos. Isso é muito importante, Gilberto. Potencializar. O aluno tem que ser bem formado. A educação articulada com a inovação tecnológica. Eu sou apaixonado pela questão da inovação tecnológica. A valorização do professor de carreira, que seja atrativa, com salário condizente, condições de trabalho, com a formação continuada, que é muito importante. A minha mãe, que foi quem me alfabetizou, a minha esposa, que é professora, o Gilberto, que é meu companheiro e vice, que é a renovação, que é a mudança. Enfim, o professor faz a diferença, né, numa escola. Precisamos dar o foco na aprendizagem, dar condições de trabalho nas escolas, né, acabar com a superlotação nas escolas. Aí nós precisamos também, na primeira infância, quando começa a educação, desde bebê, né, dar oportunidade para que a mãe, olhando a questão das mulheres, a mãe tenha oportunidade de ter, enfim, de encaminhar seu filho numa creche em tempo integral. Queremos construir creches em tempo integral com a iniciativa privada, em parcerias com a iniciativa privada, o que o poder público, né, municipal também pode fazer para viabilizar não apenas meio período, mas nós temos que dar condições para as mulheres também se qualificarem, se profissionalizarem, também para a família aumentar a renda familiar, né, melhorando também a merenda escolar. Nós queremos que a merenda escolar ela seja produzida pelos nossos agricultores. Aqui eu quero falar contigo, que é o nosso agricultor, que é a nossa agricultora. Nós queremos comprar o alimento 100% do nosso agricultor. Né? Esses recursos circulam na nossa economia local, estanca o êxodo rural, onde que vai ser permitido diversificar a nossa produção, onde que o leite, o Chapecó é uma... propõe, tem uma das maiores bacias leiteiras do estado de Santa Catarina, o mel, a carne, enfim, os alimentos que sejam comprados, e vamos comprar mais barato, e um alimento fresquinho, não vamos precisar trazer alimento lá de São Paulo, ou de uma empresa terceirizada lá de fora, então nós vamos economizar um monte, né, valorizando o nosso agricultor, mas também fazendo com que esses recursos circulem na nossa economia local. Criar oportunidade para o nosso homem do campo, dar oportunidade, estancar o êxodo rural, né, a formação humana do nosso jovem, quando a gente discute na questão da educação, de dar essa, a formação humana, a educação em tempo integral também, que é muito importante e urgente, né, em regiões onde que a gente enfrenta ainda muita desigualdade social. É, eu estive lá há poucos dias na Vila Esperança, a gente vê ali essa grande região do São Pedro. Então são coisas importantes que a gente tem que implementar, Gilberto. É importante que a gente tem que implementar, você, população chapecoense, mas precisamos zerar muita coisa, enfim, entrar no novo Chapecó para novos tempos, olhando também sobre a questão da segurança pública do nosso município de Chapecó. Falando em segurança pública, que também é um dos questionamentos, nós temos um patrimônio muito importante no nosso município, que é a Guarda Municipal. Chapecó, o nosso município de Chapecó tem 53 bairros, e muitos loteamentos, e muitas vilas, né? Não tem um guarda municipal por bairro. Nós queremos e vamos melhorar a segurança pública no nosso município de Chapecó, criando um sistema de inteligência integrado com a Guarda Municipal, integrado com os vigias, que são funcionários concursados do nosso município, em parceria com o governo do estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, a segurança privada, criar um sistema de inteligência para que nós possamos, enfim, aumentar o nosso efetivo da nossa Guarda Municipal, mas integrar essas parcerias, integrar todos esses agentes de segurança. Precisamos linkar, né? Tem que ter uma sintonia e criar um sistema de inteligência para que possamos urgentemente amenizar a insegurança pública que nós vivemos no nosso município. A insegurança. Tu imagina, ó, são 53 bairros e temos 52 guardas municipais. Temos que dar segurança nas escolas, temos que dar segurança, né, para a população chapecoense nos bairros. Então, acelerando também urgentemente a revitalização dos conselhos de segurança, os CONSEGs que nós temos nos bairros, os CONSEGs que estão desativados. Então, nós precisamos da harmonia, precisamos conjugar todas as forças da segurança pública do nosso município numa só, fortalecer e urgentemente, né, melhorar a segurança pública através da iluminação pública também, que é muito importante, através também dos programas sociais, cuidando dos nossos jovens, evitar para que, enfim, possamos diminuir a criminalidade, a delegacia da mulher, que também urgentemente nós precisamos fazer com que ela funcione 24 horas. As mulheres são violentadas à noite, muitas vezes, ela só funciona durante o dia. A delegacia de mulher tem que funcionar à noite também. É à noite, é naquele momento à noite que as mulheres são violentadas. Nós precisamos cuidar das nossas mulheres, cuidar das nossas pessoas. E o prefeito, o gestor, o prefeito, o vice-prefeito, tem que cuidar dos nossos idosos. O prefeito tem que cuidar dos nossos jovens. O prefeito e o vice tem que cuidar da nossa juventude. E para isso, né, nós precisamos criar condições através das políticas públicas do nosso município, enfim, dando essas condições, né, mais urgente, até porque entra prefeito e sai prefeito e não se resolve a questão da segurança pública. Por isso que eu e o Gilberto gostaríamos de pedir o voto para os 65, votar em Valduga, votar em Gilberto, né, para que a gente possa realmente implementar as mudanças que o nosso município precisa, a renovação, Chapecó, novos tempos, é 65, é renovação, é pensar, é ter uma cidade que pense nas pessoas, que pense na qualidade de vida, que pense uma cidade mais humana, é buscar essa oportunidade, dar essa oportunidade, ser um governo que seja a voz daqueles que não têm voz, de dar oportunidade àqueles que querem oportunidades. E é isso que move Valduga e Gilberto para essa construção, para novos tempos, enfim, para que possamos realmente fazer as mudanças que o nosso município precisa. O que está bom, vamos continuar melhorando cada vez mais, mas o que tem que mudar, nós vamos mudar. E vai ser essa mudança feita junto com a população chapecoense e com os nossos órgãos, tanto municipal como a iniciativa privada, enfim, buscar todas as parcerias que são necessárias, como as empresas do nosso município de Chapecó, uma cidade que promissora através da agroindústria. Então, essa vontade e essa energia que nos move para essa grande caminhada.

O orçamento apertou, as contas atrasaram, a reforma parou, o carro quebrou, não tá mais nem dormindo de preocupação? Então chega na Valpato que a gente tem a solução. Grana fácil, crédito rápido, sem burocracia, para ajudar você com dinheiro na hora. Crédito pessoal em 18 vezes. Você ainda pode começar a pagar daqui 45 dias. Grana fácil, Valpato. É dinheiro na hora para resolver rapidinho. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltando 3 minutos para as 10 horas da manhã, agora vai ser um pinga-fogo. Realmente eu vou resumir valendo as perguntas para poder contemplar. Perguntas assim que procedam, que tenham a ver com, né, com o entendimento do que seria ou do que será. Temos que aguardar o resultado das urnas, o governo, né, do Valduga. Então eu começo aqui. O Vilmar Andreola ficou um pouco confuso, mas ele disse que lição o fez mudar de atitude dos anos 80 até 2012, né? Diz ele que havia greve por 2 meses por ano para melhorar salário, né? E hoje, como é que fica isso? Seria diferente? Valeu a pena ser professor? Teve resultado fazer greve? Eu resumi, Vilmar. Bom, primeiramente, Vilmar, quero agradecer pela pergunta e dizer que a gente está comprometido com a educação e com os nossos professores e queremos valorizar o professor, né? O trabalhador da educação. Sei que todos os movimentos que nós fizemos, tanto enquanto deputado estadual, mas também como vereador, sempre foi com o objetivo de melhorar, né, a qualificação, mas também a valorização do nosso professor e também as condições de trabalho. E dizer, Vilmar, que nós vamos continuar. E tendo essa oportunidade de ser prefeito de Chapecó, nós queremos implantar a valorização dos profissionais da educação, dando oportunidade, enfim, criando condições e para que o nosso professor se sinta feliz no seu local de trabalho. Ok. O Derli Pessato aqui só registra, diz que ele que está decepcionado, enfim, não, vai haver tempo para reverter, né? Eu acho, Valduga, é uma opinião que ele fala, qualquer decepção. É só um registro que ele faz aqui, eu faço, porque não é ofensivo, é um estado de espírito. O professor Tiago quer saber do Gilberto que está aqui, só que o Gilberto hoje não fala. O Gilberto hoje ele só dá o apoio moral, porque vai haver entrevista a partir do dia 30 com os 3 candidatos a vice, mas ele queria saber em relação à educação, depois dá para fazer mais um, porque tem mais uma colocação de educação para colocar junto, então. O Raul faz uma provocação, mas não é ofensiva. Ele pergunta se o Valduga não tem medo do PMDB fazer com o Valduga o que o PMDB teria feito em Brasília. Então, ele tem dúvidas em relação à ação do PMDB nessa coligação. O PCdoB e o PMDB recoligaram para um projeto para o município de Chapecó. Nesse momento, nós temos que pensar no município, esquecermos aí a questão nacional, estadual, e nós pensarmos no nosso povo, nas pessoas. Quando a gente coliga enquanto projeto para o nosso município, para Chapecó, é justamente pensando nas pessoas, pensando no bem comum, pensando na coletividade. É isso que, meu ver, PCdoB e PMDB está junto no mesmo projeto, até porque ele foi discutido, ele foi debatido e, enfim, construímos um plano de governo que justamente é o plano da mudança, né? É o plano para Chapecó, para os novos tempos. Ok. O Lucas Souza, ele diz, olha, acompanhando, a gente ouviu que haveria 100 milhões de reais para o aeroporto e para a saúde. Quanto é que há, então, para ser investido? Ficou um pouco vaga a colocação do Lucas aqui. E para onde seriam direcionados esses 100 milhões de reais? Esses 100 milhões de reais está sendo incluso no orçamento da União, para que esses recursos sejam encaminhados para o município de Chapecó, através de uma licitação que ainda vai ser feita, para que possamos modernizar o nosso aeroporto Serafim Enos Bertazzo. E além de modernizar, é prepará-lo, para que no futuro tenhamos um aeroporto que seja de transporte, também de cargas, olhando a questão da competitividade, geração, emprego e renda. Muito obrigado, Lucas, pela pergunta. Ok, o Milton Flores da Cunha, ele nos diz, já votamos em você muitas vezes, mas eu quero saber se você vai poder fazer a diferença, melhorar a questão de quem tem empresa, né, do setor privado, diminuir impostos para que as pequenas empresas tenham ou algum subsídio, né, quando necessário. Ele aqui agradece e manda um abraço. Que bom, Milton. Sem dúvida nenhuma, eu sou apaixonado pela economia, pensando em geração, emprego e renda. Nós precisamos, na gestão pública, desburocratizar. Eu falo muito a questão de desburocratizar, nos tornarmos mais eficientes. Chapecó, novos tempos, tem que ser mais eficiente a gestão pública, desburocratizando, enfim, dando oportunidade para aqueles também que querem se instalar, abrir uma empresa aqui em Chapecó. E muitas vezes tem dificuldade para poder se estabelecer. Então, nós queremos dar transparência nas nossas ações, desburocratizando, dando oportunidade, enfim, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de pessoas que sejam capazes, enfim, de fazer essa interlocução, essa relação com o setor empresarial, para que possamos gerar mais emprego e fortalecer cada vez a nossa economia, trazendo mais empresas, para que possamos, enfim, termos mais geração de emprego e renda e melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo chapecoense. Um pouco relativo a isso, o Silvio aqui, ele coloca, ele diz, olha, parabéns Valduga, que não é federal, ele escreveu federal, mas o Valduga é estadual, né? É candidato. É, que experiências do trabalho na Assembleia Legislativa teria para agregar à cidade de Chapecó? Eu acho que é muito importante a experiência que nós tivemos como vereador, duas vezes eleito mais votado no município de Chapecó, mas também como deputado estadual, e essa relação com os deputados e com o governo do estado de Santa Catarina, para que possamos aportar recursos, né? Nós temos que ser eficientes e rápidos no dia de hoje. Então, por isso que a nossa proposta é criarmos a frente parlamentar do município de Chapecó, comprometendo os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores, enfim, para podermos linkar, né, essa obrigação que eles têm com o povo de Chapecó, pela confiança que receberam por serem nossos representantes. E é urgente mesmo, enfim, para que possamos, independente de qual seja o partido, trazermos essas lideranças para que conosco possamos construir a Chapecó para novos tempos. Ok. O Pedro aqui, rapidinho, ele faz uma menção, ele queria fazer pergunta para o Gilberto, mas já expliquei, vai haver esse espaço quando houver a entrevista individual e também o debate. A gente volta aqui para as perguntas agora por telefone. A Inair diz, olha, quando é que vai ser feito o asfalto na Travessa Silvestre, Rua São João Batista e Rua Bom Pastor no São Pedro? É promessa aqui do Valduga desde o início do ano, era para começar em 1º de junho, o pessoal está triste. O que que aconteceu? Diz aí, Inair. Como deputado estadual, o governo do estado liberou uma cota para cada deputado estadual e através do Fundo Social nós destinamos recursos para a saúde, e também para melhorias, como a questão da mobilidade urbana do nosso município, e foi também a questão de pavimentação asfáltica. Esses recursos já estão empenhados, né? O projeto já foi executado e agora depende do Poder Público Municipal executar essas obras. Portanto, essas obras vão acontecer. Nós temos olhado muito sobre essa questão da mobilidade urbana, queremos ativar a nossa usina de asfalto, temos que modernizar aonde que nós vamos poder fazer asfalto em média de 2 quilômetros por dia, urbanizar na área urbana e também começar esse trabalho de pavimentação também nos distritos do nosso município, no interior, não só a cidade, mas também olhando para o interior do município de Chapecó, possibilitando a acessibilidade, né, as entradas das suas propriedades, para que possam os nossos agricultores transportar a sua produção, olhando a questão do transporte escolar. Então, olhar o município como um todo. Ok. O Anderson, ele deseja um bom dia e diz, olha, o que dizer para aos bairros que estão abandonados como Vila Esperança? E num segundo momento ele diz, ó, é assalto demais, ataque, minimercado. O Valduca já falou um pouco aqui em segurança pública, não sei se daria para agregar algo, e em relação também ao Vila Esperança. Anderson, é muito importante essa questão da segurança, os nossos bairros, como eu falei, nós temos a nossa guarda municipal, aonde que é um patrimônio enorme que o município tem, que temos apenas 42 guardas municipais para 53 bairros. Temos que rever esse conceito de segurança pública em parceria com o governo do estado, aumentar o efetivo da nossa polícia militar, polícia civil, a guarda municipal, criando o Fundo Municipal da Segurança Pública. Aonde que vai os recursos das multas, das lombadas eletrônicas? Através desse fundo nós vamos poder, enfim, angariar recursos para que possamos aumentar o efetivo e dar segurança, mas dar realmente a segurança que a população, o nosso município merece, não só a nossa cidade, mas também temos que pensar na segurança do interior do nosso município, nos nossos distritos. Ok, respondido. O Célio, a gente já contemplou aqui, Célio, porque ele queria saber sobre saúde, que ele acha que dá para otimizar a questão de recursos, também educação, mas acho que já deu para fazer, né? Dedicamos o bloco anterior a isso, só fica registrado aqui. O Nelson diz o seguinte, creche em período integral, você acha justo ter um filho e jogá-lo numa creche o dia inteiro, sem a minha presença, a presença da mãe, da esposa? O que que a criança vai ser no futuro, né? A imagem do pai educando, dando carinho, né, dos pais, ou o professor fazendo essa substituição, né, na criação e educação dos filhos? O nome é Nelson. Nelson, né? Nelson, muito importante e pertinente a tua pergunta. Quando a gente fala também temos oportunidade de creches em tempo integral, é justamente para aquela mulher que trabalha na agroindústria, né? Aquela mulher que enfim, muitas vezes é ela que cria os seus filhos, né? Então nós precisamos criar condições para essas pessoas, colocar seus filhos em tempo integral para que a mulher possa também trabalhar, que ela tenha condições de aumentar a sua renda familiar, que muitas vezes ela trabalha também à noite, Nelson. Ela trabalha à noite. Então nós temos que criar essa oportunidade, temos que criar essas condições para que as crianças tenham um local, né, que é a primeira infância, que é a creche, para que essas mães tem essa oportunidade para aumentar sua renda familiar, poder se qualificar e também ter o seu lazer. Então, é muito importante, né, a creche em tempo integral. E queremos fazer creche em parceria com a iniciativa privada, as PPPs que se chamam, né? A questão do convívio da família, que também é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas que a própria família vai criar essas condições. Mas também queremos criar condições para a família, para as mulheres principalmente, né, de poderem trabalhar, de poderem ter lazer, de poder trabalhar à noite. Nós temos aqui, vivemos numa região, numa cidade onde ela é agroindustrial, as mulheres trabalham à noite também, e nós temos que permitir, nós temos que possibilitar políticas públicas para atender as famílias e atendermos as nossas mulheres. Ok, explicado para o Nelson. Eu finalizo aqui com o Renato, porque realmente ontem foi falada da intenção, né, dos outros partidos, chamados partidos de oposição, e foi o que eu falei aqui, de que teriam feito todo o possível para ver a coligação das oposições. Então tem ouvinte, tem eleitor que queria isso, né? Agora, o Valduga diz que foram eles que não concordaram com a coligação. Então quem é que está falando a verdade? Quer dizer, se todo mundo buscou, se todo mundo queria, por que que não aconteceu? Acho que essa é a síntese da última pergunta, é o Renato. Renato, muito boa até essa pergunta para esclarecer a população chapecoense. Até porque esgotamos todas as possibilidades, PCdoB e PMDB, que já há um tempo atrás já tinham firmado já essa parceria de estarmos na majoritária. Isso foi dado visibilidade, foi dado publicidade da parceria entre PCdoB e PMDB, e nós buscamos a ampliação dessa coligação. Buscamos. Dialogamos com o Bloco do Bem, dialogamos também com o Partido dos Trabalhadores, fizemos esse diálogo. Mas como eu falei, quando a gente compunha um projeto de município, nós temos que, enfim, compor enquanto um projeto que a gente possa depois implementar, para que não tenhamos que lotear para a prefeitura, para que não tenhamos que fazer um inventário da prefeitura. Isso acontece, daí acaba acontecendo a gastança. E como nós falamos, nós precisamos de pessoas técnicas ocupando espaço técnico para que a gente possa ser eficiente. Essa é a Chapecó Novos Tempos. Essa é a Chapecó mais eficiente, mais moderna, onde que possamos ter o projeto de micro macro drenagem implementado no nosso município, que quando dá essas chuvas, tempo de inverno, nossa cidade alaga. As pessoas sofrem. O gestor tem que cuidar bem do nosso idoso, cuidar bem da nossa população, cuidar dos nossos empresários, promover o desenvolvimento econômico, promover a geração de emprego e renda. Então, essa questão da composição foi dialogado. Mas PCdoB e PMDB compomos enquanto projeto. E Valdu e Gilberto, sem dúvida, vai ser a diferença, vai ser a renovação. É Chapecó Novos Tempos, é uma administração moderna, enxuta, né, com responsabilidade acima de tudo. É uma Chapecó contra a reeleição. Eu particularmente sou contra a reeleição aqui, quero afirmar mais uma vez, se Chapecó, se a população de Chapecó me der essa oportunidade, só apenas 4 anos eu quero ser prefeito. Depois nós temos que renovar. O executivo, eu sou contra a reeleição do executivo, não faz bem. Isso cria vícios. E pensar numa gestão moderna e eficiente, em 4 anos você atender as demandas e atender as expectativas daqueles que confiaram em você no pleito eleitoral. Bom, isso dito, feita a conversa, né? Houve um tempo, então, a sensação do equilíbrio, né? O entendimento de que temos que ter o mesmo tempo para todos foi contemplado. Esse aqui é o bloco final e é o encerramento, candidato. E nesse encerramento, uma última pergunta minha que fiz a todos, né? A gente já entendeu aqui a importância do vice. Quando as pessoas escutam que o vice está presente, até já mandam perguntas, porque é o que eu digo. Em Chapecó, já é meio que uma tradição o vice-prefeito assumir. É curioso, é uma peculiaridade nossa, não raro, independentemente de quem estava à frente, mas em algum momento o vice assume. Então, no seu entendimento, né? Pretende efetivamente, olha, eu vou administrar por 2 anos e os 2 últimos anos são do vice, ou tem o compromisso de dizer não, eu quero o mandato cheio, eu quero gerir Chapecó, se eu ganhar, administrar Chapecó na integridade do tempo. Como é que fica isso? E aproveitando, então, já fazendo também o encerramento, obrigada por ter vindo. Obrigado, Raquel. Primeiramente, é um compromisso que nós temos aí de ser contrário, Valduga, prefeito Chapecó, contrário à reeleição. Valduga e Gilberto conjugam a renovação e a esperança. Chapecó, em tempos de crise, devemos usar a criatividade, a transparência principalmente, manter os serviços públicos com qualidade e aproveitar e melhorar, né, cada vez mais o nosso município de Chapecó. É isso que nos move, esse sentimento, essa energia que move Valduga e Gilberto, né, para essa renovação, para essa mudança, de termos, enfim, uma composição enxuta, de termos uma composição aonde que proporcione a oportunidade aos servidores públicos municipais, aos nossos técnicos ocuparem espaços técnicos, valorizar o servidor público municipal, né, fazendo mudanças que realmente Chapecó precisa. E para isso, nós queremos pedir o voto para o 65, para Valduga e Gilberto, que é sinônimo de Chapecó Novos Tempos, que é sinônimo de Chapecó Renovação, que é o sinônimo de ter um governo que seja a voz daqueles que não têm voz, de dar oportunidade àqueles que querem oportunidade. E nós conhecemos o município. Eu, particularmente, tenho andado muito a nossa cidade, andando muito em nosso município, andando muito no nosso interior, e sabemos das dificuldades, das deficiências, sabemos o que tem que melhorar, sabemos o que tem que mudar. Enfim, é isso que compõe, é isso que é a renovação, é tudo isso que nos move para essa grande caminhada. Então, peço o voto de você, chapecoense, para esses próximos 4 anos, um mandato sem reeleição do prefeito. Esse compromisso de atender os 4 anos. Os 4 anos ser prefeito Chapecó, junto com o Gilberto, junto com a nossa coligação PCdoB e PMDB, junto com os nossos vereadores, com a nossa coligação de vereadores, vereadores aí competentes, vereadores que conhecem a prerrogativa de legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, são vereadores que vão nos cobrar uma gestão que seja eficiente, moderna, em tempos de difícil, mas que nós deveremos usar a nossa criatividade, com a experiência do Gilberto, com a experiência minha, enquanto vereador, enquanto deputado estadual e enquanto prefeito e vice-prefeito, de fazer um mandato junto, lado a lado. Não é só o prefeito, é o vice também, é junto que nós vamos fazer as mudanças que nós realmente precisamos. Pedimos o voto. Valduga Gilberto, 65. Nosso muito obrigado, obrigado ao nosso ouvinte de ter nos ouvido, né? De ter procurado assim compreender as nossas propostas, as nossas ideias, acima de tudo esse sentimento que nós queremos propor de mudança. Mudança sem reeleição, né? Mudança com apenas 4 anos de governo, e tenho toda a certeza que vai ser um governo que vai ser votado para o povo, para a coletividade, um governo que vai ser para todos, para uma Chapecó novos tempos. Olha, muito obrigada pela participação. Assim a gente encerra essa primeira etapa. Então, revendo aqui um pouco o calendário, na outra semana, sem ser essa próxima, nós vamos ter então as entrevistas com os candidatos a vice. Então, você que ficou na expectativa, Hélio Sela, Gui Pereira e Gilberto Nolim, então vão estar aqui nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. A gente tem já então esse calendário previsto, além de 2 debates que nós fechamos aqui. Então, dia 30 de agosto, vem o Hélio Sela pela Somos Todos Chapecó, dia 31 de agosto, Gui Pereira por Chapecó Pode Mais, e dia 1º de setembro, Gilberto Melim pela Chapecó Novos Tempos. Fora as entrevistas, temos ainda então os debates. No dia 9 de setembro, o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito, e dia 27 de setembro, o segundo debate que é entre os candidatos a prefeito. A gente se despede, agradece a audiência, deseja a todos um ótimo final de semana e retorna na segunda-feira. Até lá. Super Conta AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.